Encontro Central. O coração batendo mais forte. Ask any girl in this lonely world. Ask any girl, she'll say, make it last forever. I'm holding up my hand. I finally understand. So turn out the lights, oh yeah, we'll make it last forever. I've been down the streets of desire. Músicas inesquecíveis. I'm glad I put this tape in. I'm

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Não é ilusão. Me deixa ficar na mostrar o que eu não sei dizer. Gostoso é amar sem tempo pra acabar, sem ter que ir embora. Me deixa sonhar dormindo com você, depois acordar com sonhos pra dizer. Gostoso é passar um tempo devagar, te amando a toda hora. Pena que você não sinta nos meus beijos, que você pra mim é mais que um desejo. O seu coração não sabe o que é saudade. Você só me quer quando o corpo tem vontade. Não sei o que fazer com tanto sentimento. Quando a gente fica assim, não é coisa de momento. Me olhe nos meus olhos que você vai ver paixão. Quando tem carinho depois do prazer, não é ilusão. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me to moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. I feel the breath in my face, her body close to me.

Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Lies on you.